bichos demais. Que barulhão, não posso mais. A comida é nojenta e a cozinha tão fedorenta. As plantas dão-me comichão e eu sinto falta da televisão. Nada fã. Esta aventura é um horror. Estou a ser